parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo. E a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe, nunca está contente.